어떤 분은 그 한번 수학을 컨택하다 대신 고민이 수망도 시도되어 있더라도 그 정보 없이 여기 시청을 위한 여자를 넣을 때 보신 여행이겠지요. Alaska Romeo Charlie, this is Polo 4-6, for your station of 08. 4-6, Alaska Romeo Charlie. Посмотрим Глазкову ночам, что призадок нас просыгнет ЕЛСа, к шуи спишем на зерзе, все параксуизм, сэнс, а учим на сумму зерзе, ну вы, у нас тут еще призадок. Пошли без лица, я позорю, мол, вы. Я хочу визуал под воду. А призадок, я помню, что призадок. Я же дура, хочу визуал, я скажу ночам. Então, 3612, controle Salvador, sua identificação dessa via chegada para o médio 1 para o nível de voo 050. Ajuste ao altímetro 1098. Patango Oscar Romeo Charlie. Chama agora tudo. 118, decimal, 95. 118, decimal, 95, obrigado, uma boa noite. Boa noite, estou em Salvador, Patango Oscar Romeo Charlie, 1018, estabilizado, visual. Charlie, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento no 30 graus, 05 nós. Pouso autorizado, pistola 0, Papatango Oscar, Romeo Charlie. Qual o pátio após pouso, Oscar Romeo Charlie? Aero Star. Ok. Canal 322, controle Salvador, sua identificação do CV, chegada por mais de um para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 018. Alfa Tango, Alfa Charlie, Sérgio 38, Lívia Direita, chame 1, 2, 1, 2, 1, 9, 0. 2, 1, 9, obrigado, Alex. Até mais tarde. Alfa Tango, Alfa Tango, Alfa Tango, Alfa Tango, Alfa Tango, Alfa Tango, Alfa Tango, Alfa Tango, Alfa Tango, Alfa Tango, Chão 4, Delta Papai. Texto para 3 ao 10, altímetro 1018, cancelamento de gestão de negro na posição SAP. São 3662. Chame torre, 118, decimal, 95. 295, obrigado, boa noite. Sou boa noite, São 3662, sinal para escuta. São 3662, está sendo estado. Estamos autorizados, estamos zero, 0530, 0119. Posso parar da Charlie 6322. Charlie 322, chama seu 118, decimal 951. Decimal 536322. informe, decolado 54, segue no corredor Axé e na vertical do farol de Itapuã, chama 120848. Segue no corredor Axé, na vertical do farol de Itapuã, 120, controle da principal informe. Decorado 57, controle 1208. 208, 109. Foi Salvador, 109, decolou, passa 1200. Boa. 109, contato radar, decolar, se você sair da São Paulo, transição mate, vai para o número 300. Transição mate é o 300, 109. Direto Leda, gol 1-1-9. Direto Leda, 1-9. 2, fala Hit Gol 2043.090, pronto. Gol 2043, autorizado a linha decolar pistola 0, vento 1, 20 graus, 07 mais. A linha decola 0, Gol 2043. 351, qual é a alternativa? 128, decimal 35. 2835, atento, não era mais. Correto. noite, eu tava 3484, tá próximo ao ponto de espera da 10, tá pronto. 3484, autorizado LA, ele vai falar pistola 0, vento no 30 graus, 07 Lash. Livre imprensa, minha mãe é colégio da 10, 3484. Contato radar na decolagem, você vê saída São João 1, transição Doppler. Gente, via São João 1, Doppler. Reporte visual com o 7, para o Patrão, por favor, ponto. Volta 043, soma agora 7, Recife, 1,25, decimal 1, caso negativo no 28, decimal 35. Capoeira, essa linha recuperada, seu voo 2043? 1,28, decimal 35. Então, é... Recife 251, altera 2835, voo 2043. Correto. Boa, obrigado. Controle do TAN 3484, seria possível pular a Doppler? Autorizado direto do Leta, aguarde Doppler. Ok, direto do Leta, aguarde Doppler. Santoro, visual com campo, dando para falar de fora. Papatão, já estou falando informe, chama agora a torre, 118, decimal, 95. Torre 118, 95, já estou falando informe. Fala de informe, visual com a 17. Autorizado, chama agora o 7, guarda a autorização, dando para falar de fora. Autorizado, final, guarda a autorização, dando para falar de fora. Atenção de pouso ou está permitida? TGL, o da falar de fora. Ok, gente, por quanto tempo? Autorizado, toque remetida, pistola 7, vento no 30 graus, 0,69. Autorizado, toque remetida, pistola 7.